Cidade cinza, crianças não empinam pipa. Plantou malícia nas esquinas pra colher chacina. Rolou uma lágrima pesada, o sabor do nada. Incolor como o mural da marginal retrata. Corpos sem almas, soldados de cabeça baixa. Marcha em alta escala pela estrada devastada. Cadê o sorriso do menino? O vento levou até a infância da criança. O tempo roubou, toca-se o sino. Tiros desperta a cidade. Um extermínio invadindo milhares de lares. Bateu saudade, sabe? Churrasquinho na laje. Até mais tarde na fogueira sentir a vantagem. Mas o monstro cresceu, crise favoreceu. O herói hoje vilão também foi um dos meus. Montado em peça, monstro regendo orquestra. Uma luz na escuridão, à margem da miséria. O vento frio vai terminar. A primavera vem, os bosques vão gerar também. Haverão flores logo além. E até o concreto, coração ferido e sem valor, ainda voltará a ter cor. Cidade cinza está brotando amor. O vento frio vai terminar. A primavera vem, os bosques vão gerar também. Haverão flores logo além. E até o concreto, coração ferido e sem valor, ainda voltará a ter cor. Cidade cinza está brotando amor. Bateu sujeira, o vento levantou poeira. E o que me move invade casa, arregaça a fronteira. Mas não é nota, nem as porcas de quatro no fusion. Se pra alguém a luz no túnel clareia o futuro. Ainda lembro sim, você dizer baixinho. Veste a armadura que a rua planeja seu fim. Cidade cinza, a arte imitando a vida. O sol se põe pro novo dia pra curar a ferida. Da janela escuto o mundo às vezes bruto. Alguém chorar e caminhar na guerra sem escudo. Mas quem é rua nasce, quem é favela sabe. Moral, ou se faz homem, ou se esconde covarde. Como um peão girando na palma da mão. E cheguei Deus no céu azul e nuvens de algodão. Mas muda tão depressa, o vento traz, leva. Mesmo cinza é toca-vindo, ela te atropela.